bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast de entrevistas, o Ficha do Jogador, aqui no Jogatina BG. Eu sou o Zabuzeta. Nessa edição de setembro, eu recebo a presença ilustre do Pena, diretamente do Jogando Offline, um dos maiores e principais canais de board games que teve atuação entre 2011 e 2015. E nessa edição a gente bate um papo bem legal e eu convido a todos aí pra ouvir na sequência. Mas antes, eu vou passar alguns recadinhos bem rapidinhos pra vocês. Primeiro deles, já temos o nosso próximo convidado, vai ser o Leandro Nunes. Ele é uma das pessoas aí mais ativas na parte de organização de eventos e você pode mandar perguntas para ele responder na próxima edição, a edição que vai ocorrer lá no final do mês de outubro. Então convido a todos para mandar as perguntas. E esse podcast só é viável graças a apoiadores incríveis, como é o caso do Daniel Chaves. Ele ajuda mês a mês na campanha do PicPay do Jogatina BG. Lá a gente tem uma campanha onde a gente tem diversas metas, recompensas para todo mundo que ajuda. Baseado na sua recompensa, você pode concorrer a jogos, participar de grupos exclusivos no Telegram e outros canais de comunicação com o Jogatina BG. E temos também que agradecer a nossa loja parceira, a bravojogos.com.br. Compre seus jogos lá na Bravo Jogos, certo? Bom, é isso. Chega de enrolação, vamos lá para o nosso podcast de entrevistas. Começando mais uma edição do nosso podcast de entrevistas do Ficha do Jogador, eu recebo ilustremente a pessoa incrível, Roberto Pena. Uhul. Ou Peninha, ou Pena, siga o seu coração. E aí, pessoal, wala wala, aqui é o Pena, super feliz aí de participar. Vamos nessa, quero entrar nessa sabatina. Vamos ver o que vai dar. Olha aí. Bom, já pra entrar nessa sabatina, já rolando os dados, eu quero saber como que você se descreveria se fosse um personagem de RPG, Pena. Então, olha só, eu já vou fazer um jabazinho aqui, porque... Faça jabá à vontade. Recentemente, eu fui chamado pra participar de uma aventura de RPG num podcast. Chama RP Guaxa, seria RPG e o G emenda em Guaxa. Ah, do Guaxinim? Do Guaxinim. E saiu, acho que ontem, quer dizer, na gravação ontem, mas deve estar... Saiu recentemente a aventura e foi muito legal. Pô, que da hora. É Aventura 5. E aí já fica o convite. Então, o meu personagem, já vou responder dessa maneira, o meu personagem foi um cientista num mundo, era Terra plana e eu acreditava na Terra redonda. Então eu era cara estranho, eu era o terraplanista daquele mundo lá e queria provar que a Terra é redonda. Cara, que genial. E eu achei muito divertido, tem muito a ver com coisas que eu gosto, com física, né? Pra quem não sabe, eu sou físico de formação. É nóis. Então eu acho que fica válido aí como um personagem. Mas assim, eu já joguei muito RPG, adoro RPG, comecei no RPG. E o que eu mais gosto é de fazer personagens diferentes. Eu gosto de sair dos estereótipos, eu gosto de fazer personagens diferentes. Eu lembro, por exemplo, que eu tive um personagem de vampiro, a máscara, que era gordo. E eu nunca tinha visto um vampiro gordo, porque todo mundo tem que ser lindo, todo mundo tem que ser, né, elegante, aquela coisa. Aí eu fiz um personagem gordo. E vampiro é totalmente isso, né? Tem que ser esbelto, tem que ser toda uma alta classe, né? Exatamente. Então eu fiz um vampiro gordo. Então assim, o que eu mais me divertia mesmo era fazer personagens que não precisavam ser super-heróis, né? Assim, cheios de poderes e tal. Eu queria fazer personagens que fossem um desafio de interpretação. E esse foi. Esse especial chama Thomas Bacon, meu personagem, e ele era um cientista globular no mundo terraplanista. E era uma aventura de piratas. Então fica a dica, assim. Assistam, ouçam esse episódio que acho que tá maravilhoso aí. Vai estar o link na postagem pra vocês. E aproveitando esse contato que você teve com o RPG, foi através dele que você conheceu os board games modernos? Na verdade, não. Porque eu comecei a jogar RPG com 13 anos e nem tinha RPG no Brasil. A gente ouvia falar, o que é RPG? Ninguém sabe o que é RPG. Pois é. Não tinham livros traduzidos, não tinha nada. Tanto é que eu aprendi inglês lendo livros de RPG, porque não tinha outra opção. Foi antes de chegar os livros da, acho que da Abril, que talvez a primeira que traduziu ali o Dungeons & Dragons, alguma coisa assim. Uhum. Eu não tinha como comprar, comprei os livros do AD&D, o Advanced Dungeons & Dragons, em inglês mesmo, pedi de aniversário, eram caros esses livros. Aliás, eu já tinha começado a jogar RPG com 13, mas era um RPG que eu chamava de RPG mental. Por quê? Porque não tinha sistema. Era assim, gente, vamos juntar aqui, a gente já rola uns dados quando achar que rola, e imagina o mundo e vai. E foi tão divertido, era muito mais legal, talvez, porque não tinha sistema, a gente era tão solto. Mas aí eu falei assim, só que nessa época eu não sabia que isso era um RPG legal, eu achava que eu tava jogando errado. É, eu era um garotinho de 13 anos, imaginando mundos e coisas e rolando dados quando achava que devia. Não tinha, sabe? Não tinha nada. A gente inventava as coisas. Magia. Vou inventar uma magia aqui. Não tenho livro. Não tenho nada. E aí, o que acontece? Aí eu pedi de aniversário, acho que com 15 anos, alguma coisa assim, eu pedi os livros do AD&D. E aí comecei a ler inglês, porque eu não sabia inglês. Uhum. E aí eu comecei a aprender. Recebi, os livros são bonitos, assim. Aí primeiro de abril, o livro do jogador, na primeira página, aí comecei a ler o prefácio. E eu não conseguia ler nada, assim. Eu demorei um dia inteiro pra ler uma página. Eu gastei. Eu ficava horas. Dicionário. Que palavra é essa aqui? Não sei o quê. Que palavra é essa aqui? Juro, eu fui essa pessoa. Só que aí no segundo dia, eu gastei mais um dia inteiro pra ler a segunda página. Aí depois, mais um dia inteiro pra ler a terceira página. Depois eu comecei a ler duas páginas por dia. Porque você vai meio conhecendo as palavras. Olha, limpinho. Depois três páginas por dia. Aí chegou uma hora que eu já tava sem o dicionário. Então, assim, foi meu curso de inglês. Eu recomendo muito. Você quer aprender inglês? Pegue algo que você se interessa muito. Porque vai ser muito mais fácil, entendeu? Claro que hoje os recursos já são bem mais fáceis. Você pode ver uma série e tal. Naquela época a gente não tinha acesso a nada, não tinha nem internet, né? Era uma coisa muito limitada. Mas enfim. Era sofrido, né? Então o RPG me ensinou inglês, gente. Mas enfim, correspondendo à sua pergunta, desculpa, às vezes eu divago, tá, Zabu? Relaxa, aí. Fica à vontade. Você tá em casa. Então o que aconteceu? Joguei RPG por toda a minha adolescência, assim, até minha fase adulta, né? Mas eu não conhecia board games. Os board games que eu conhecia eram os que todo mundo jogava, War, né? Banco Imobiliário, etc. Sim. Eu tive um grupo que jogou RPG por muito tempo, só que chegou uma hora que a vida, né? Moderna, as dificuldades, vai afastando. O Serjão estava no meu grupo de RPG, conheci o Serjão por conta do RPG. E assim, a gente amava, a gente passava o fim de semana jogando, assim, o Serjão acho que vivia de RPG, respirava RPG. O RPG acho que teve contato na minha vida porque eu fui trabalhar com coisas medievais. Eu tive uma paixão pelo RPG de Idade Média. Aí isso a gente vai falar daqui a pouco, mas cara, olha isso. Então, eu só vou fazer um arco só pra explicar. Então, a gente acabou parando de jogar RPG e eu e o Serjão tocamos nosso trabalho, que eu trabalhei 10 anos com isso, em armaduras medievais. E aí, como a gente era próximo, a gente convivia junto, a gente meio que parou um pouco de jogar esse RPG, não rolava mais RPG do dia a dia, que a gente jogava quando era criança. E aí, um dia, um amigo meu, o Mauro, ele me apresentou um jogo, um board game, nem lembro qual foi o primeiro jogo que ele me apresentou, sei lá, deve ter sido Catan, sei lá, sabe, não é nada incrível. Mas aí, apresentou, eu falei, nossa, né, quando você tem esse contato com um board game moderno, por mais simples que seja, a ruptura com os board games antigos é enorme. Ah, sim, com certeza. E aí, eu já, pô, que legal, dá pra gente jogar um negócio divertido em poucas horas, né? Diferente de um RPG que a gente sentava a tarde inteira. Meio que foi essa transição. E aí, nisso, o Serjão, o Mauro também era amigo do Serjão, eu tinha jogado com ele alguns board games, o Serjão tinha jogado outros e tal, e aí, nisso, o Serjão queria fazer um unboxing de board game. Meio que me chamou, assim, falou, ah, pera, você trabalha com vídeo, vamos fazer vídeo disso, não sei o quê. E aí, foi meio que isso, assim, a gente resolveu montar esse... Nossa, eu tô respondendo outras perguntas, nada a ver, né? Nem sei onde eu tô. Fica à vontade. Acho que eu respondi de alguma maneira a sua pergunta. Não foi por causa do RPG que eu joguei board game. Hoje, você mantém uma coleção de board games contigo hoje ou você simplesmente saiu? Eu não quero mais esse tópico na minha vida. Não, eu gosto muito. Eu não jogo tanto quanto gostaria, mas jogo sempre que possível. Tenho uma coleção minha. A gente tinha muito jogo do Jogando Offline, que a gente meio que separou quando, né, o Jogando Offline parou, pra ficar na... Não que separou, assim, do tipo, ah, esse é meu, esse é seu. Na verdade, mais pra ficar nas casas, porque eu ficava tudo na minha casa. Ou tudo não, mas muita parte ficava na minha casa. Eu me mudei, tive que ir pra uma casa menor, e aí não cabia, então meio que a gente separou, e meio que cada um tem, assim, os seus board games, mas quando eu quero jogar um outro que tá na casa do Sérgio, um que tá na casa do Thiago e tal, a gente joga. Nesse sentido, a gente continua, assim, com a paixão. Acho que não tem como, né, cara? É muito legal. Legal. E se você for considerar sua coleção hoje, ou os jogos que você conheceu, você consegue determinar os seus três favoritos, assim? Que você já conheceu de board games? Ai, cara, isso muda, né? Isso é tão sazonal. Mas vai, eu vou falar que agora eu não consigo jogar tanto como eu gostaria, mas um board game que me propiciou momentos incríveis, assim, muitos me propiciaram, né? Enfim, é meio injusto isso, mas foi o Resistance, o Avalon, que eu sempre falo pras pessoas que talvez seja o meu top 1 de todos os tempos. Aí você fala assim, nossa, pena, mas você que tem cara de gostar de euro, né? Eu gosto muito de euros, vai escolher o Avalon, né? O Resistance como o primeiro. Cara, é porque eu jogava com uma galera. É um jogo de pessoas, né? Pra quem não conhece, o Resistance é jogo de identidade secreta, né? E, então, quem faz o jogo são as pessoas. E eu tive a felicidade de jogar com um pessoal muito legal. Eu jogava lá no Joga Sampa. Fazíamos mesas de mais de uma hora de Avalon. Da hora. E não é, assim, uma hora tensa. Assim, era uma experiência mesmo. Porque a gente jogava num nível tão, assim, né? Eu já sei que ele tá pensando isso e ele sabe que eu tô pensando. Então, mas eu sei que ele sabe que eu tô pensando. É tipo jogar Magic com counter contra outro counter, né? Exato. Isso era muito divertido porque a gente tinha que jogar na entrelinha. Ficava quase um jogo de poker tenso, assim. Muito legal, muito legal. Partidas épicas que você saía da partida falando da partida. E você ficava horas falando da partida. Então, assim, quando você encontra um negócio desse, eu vivi experiências muito incríveis. Não que o jogo em si, né? Talvez se você joga esse jogo, talvez você não viva uma experiência incrível. Porque, ok, porque talvez as pessoas que você joga não desenvolveram essa dinâmica interna. O que aconteceu é que o meu grupo desenvolveu uma dinâmica tão legal que aquilo era... Todo mundo queria jogar, a gente jogava duas. Enfim, então eu acho que nesse sentido Avalon marcou. Avalon barra Resistance é o mesmo jogo. Mas eu tenho outros grandes jogos que eu me apaixonei, assim. Tá lá no seu coração, estão sempre, né, no meu coração. A maioria talvez sejam Euros. Terra Mística é um deles. Gosto muito de Kylos, sempre que dá. Assim, Kylos tem um nível de jogo muito alto, se você quiser realmente entrar. Um jogo que me surpreendeu muito, que eu adoro, é o Quantum. Quantum é uma delícia. Joguei esse final de semana, cara. Cara, muito é tão legal. E quanto mais você joga, melhor ele fica. Isso que é o legal do Quantum. Porque você fala assim, nossa, dá pra fazer combos muito mais complexos do que eu usava. A gente começa jogando no simplesinho, de repente fica rolando muito dado. Depois que você joga Quantum de verdade, você percebe que você não tem que rolar dado. Rolar dado é ruim, porque depende da sorte. O jogo não precisa da sorte. E assim, tem um conceito de quântica. Não que tenha quântica mesmo, né? Por trás. Mas o que eu gosto é desse conceito meio que do Guia dos Mochileiros das Galáxias, que as naves se transformam, né? Você tá ali numa nave, de repente ela vira uma pipoca, né? Sei lá, um negócio assim. E o jogo tem, claro, que, né, devido às proporções, mas eu gosto, eu acho que tá bem encaixada a temática, os dados. Eu acho que assim, é um jogo bem feito, né? Sim, ele é bem redondinho, né? E até o Thiago Reis aí de São Paulo perguntou quando você vai vender o Quantum pra ele. Não tem jeito. Ele falou comigo, então eu falei, não vou vender. Agora, um jogo que me surpreendeu muito e eu tenho jogado, já joguei algumas partidas recentemente, é o XCOM. O XCOM é um jogo do Eric Lang. Uhum. Eu tenho a sorte de conhecer, de ser amigo do Eric Lang, e eu tenho a minha caixa devidamente assinada. Eric Lang é uma pessoa incrível, né, cara? Ele é. Ele é super acessível, tá, gente? Se vocês encontrarem em qualquer evento, assim, nossa, que pessoa maravilhosa. Mas não só por isso, ele é um excelente game designer. Ele é muito bom. E aí, eu tenho a caixa assinada, né? E tá escrito assim, né, na caixa, assim, droga, ele escreveu em português, droga, we lose again, né? We lose again, ele escreveu em inglês. Porque é muito difícil o jogo. Cara, que jogo. Eu fico impressionado como é que ele conseguiu fazer, porque tem toda uma parte do app. O jogo que se joga é um cooperativo. Eu tenho problemas com cooperativo, porque normalmente cooperativo tem o alpha player, aquele jogador que joga por todo mundo. Isso estraga a experiência, né? Você tá jogando, às vezes, Zombicide, o cara, não, você vai pra cá, você ataca ali, você não sei o quê, e a pessoa que nunca jogou fica, ah, tá, rola o dado. Agora, o XCOM não tem esse problema, porque cada um tem que fazer a sua tarefa, e se você ficar olhando pro vizinho, você não consegue jogar o jogo. Você tem que fazer a sua, cada um tem que fazer a sua, e confiar. Do tipo, preciso pôr um cientista, pô, tá, mas não tem dinheiro, então, peraí, tira daqui. E você tem que negociar. Cara, que jogo gostoso. E ele parece tão inteligente, porque você sempre tá na merda, você tá sempre no limite. E todas as partidas que eu venci, perdi algumas, mas todas que eu venci, foi muito épico, foi sempre na rolada e final. E jogo cooperativo é bem assim, né? Ele tem que ser desafiador, né? Não pode ser simplesmente ultra difícil, impossível, ou nada muito fácil também. Ele tem que ser bem, bem balanceado. Exatamente. E me parece que é quase como se o jogo tivesse uma inteligência, o app, porque meio que ele vai soltando as adversidades ali pra você. Não é uma coisa do próprio jogo já, assim. Meio que tem uma inteligência artificial, né, interna do app, que eu não sei como é que é, deve fazer uns cálculos muito loucos e vai meio que propondo aí as dificuldades. Parece que ele sempre sabe o que fazer pra te ferrar no limite, sabe? Tipo... se tá muito fácil, ele vai lá piorar. Se tá muito difícil, ele consegue balancear. Exatamente. Né? Enfim, é incrível. Mas é legal ver que você, tipo, mantém a jogatina assim. Até o Moisés, né, o Moita lá de Floripa e o Danilo Pontes de Recife perguntaram se você andava jogando recentemente. E é muito bom saber que você anda jogando aí. Como eu falei, menos do que eu gostaria, mas sempre mantenho. Uhum. Agora, um que eu não posso deixar de falar, que o pessoal me zoa muito, que é o High Frontier. O High Frontier é um jogo único em todos os aspectos. Ele é uma experiência de espaço. Ele é como se fosse um sandbox, um simulador de espaço, num nível, assim, absurdo. Então, se eu tivesse que falar... Eu queria tanto fazer o review do High Frontier pro Jogando Offline. A gente tava planejando fazer com o Marcos Pontes, que é o astronauta brasileiro, sabe? A gente tava tentando... Pô, que da hora, cara. Porque seria incrível. Mas não rolou, infelizmente. Mas é um jogo que, além de ser demoradíssimo, né? Eu já tive partidas de 12 horas com ele. Ele é extremamente complexo. Então, se a gente tivesse que falar complexidade nas notas de Jogando Offline, ele seria o único jogo, sei lá, seria 7 de complexidade, sabe? Tipo, ele teria, teria que ter um dado a mais. Ele é muito complexo, isso assusta muita gente, mas ele é um simulador de espaço, e eu, como sou apaixonado pelo espaço, adoro foguetes, adoro essa coisa toda, e ele realmente reproduz as rotas, as trajetórias, assim, é uma experiência fantástica. Mas eu sei que é pra pouca gente, né? A maior parte não vai ter saco de sentar 12 horas ali. Bom, tem partidas mais curtas, enfim. É. E também, né, pra pegar, porque, não entendo foguete, não gosto de foguete, tem que fazer conta aqui de queima de combustível. Realmente, você tem que montar uma nave, sabe? Você realmente monta, assim, nesse sentido de encaixa aqui. Deixa eu pegar esse reator, encaixo com esse negócio aqui, junto com esse motor, você vai fazendo nave. Isso é muito legal. Cara, isso é muito legal. E eu vi que tá pra sair uma quarta edição do High Frontier, né? Então, eu tenho a terceira, eu não sei, mas acho que esse pra quarta aí, eu acho que ainda vai demorar um tempo. É, viu? Vai demorar. agora. O design ainda tá desenvolvendo algumas coisas, tem algumas imagens. Olha, eu tenho todas as edições. Eu tenho todas. Tem a primeira, a segunda e a terceira. Eu sou esse cara alucinado. A primeira foi tão difícil conseguir, tão difícil. E é praticamente um protótipo a primeira. Uhum. Você nem podia chamar de jogo. As peças são todas, né? As cartinhas estão tudo mesmo recortadas à mão. Mas eu tenho ainda aqui. E de repente eu vendo ele como, sei lá, tem gente que é colecionador. Eu que não tenho esse apego, na verdade. Não, eu mas realmente. Coloca ele num quadro assim, ó. Você coloca a evolução dos jogos e quando comprar a quarta edição você já vai deixando três quadros prontos. Eu penso em enquadrar o mapa dele, porque é um mapa muito Sim. bonito. O mapa é sensacional, cara. Você olha, eu comprei, olha só a loucura, eu comprei um mapa maior. Comprei um pôster gigante, uhum. que dá assim, uma mesa enorme. Porque eu falei, cara, eu quero jogar num espaço gigante. Porque a experiência fica outra, você jogar num tabuleiro gigante, Sim. voando no espaço. Não sei explicar, parece que é mais real. Não é real, mas parece. Eu não tenho tanto background, assim. Eu parei só na licenciatura da física, mas eu acho legal isso aí, do amor pela parte da física de foguete, assim, e no geral, né, espacial e cósmico. Uhum. Eu acho muito maneiro. Quer dizer que você é físico também? Eu sou físico, mas eu não sabia. Atuo na área. Ah, eu também não atuo na área. Na verdade, eu atuo não na área, mas eu faço divulgação científica. Sim, eu nem isso eu faço, eu sou uma decepção. Falando em decepção, olha, o Thiago Cares lá de Cubatão, que é um grande fã aí do trabalho que você faz, ele perguntou qual foi a sua maior decepção pra jogos de tabuleiro. Assim, um jogo que você foi e não achou nada no jogo. Olha, tiveram decepções sim. Dungeon Lords. Dungeon Lords. Eu tenho Dungeon Lords. Na verdade, dois. Um outro é aquele do... Eu vou lembrar, esse é o Galaxy... Não é Galaxy, é o Space... Não. Depois eu vejo aqui certinho. Mas eu tinha começado a comprar board games e tal. Uhum. Tava vendo uns board games bons. Entrei lá no review do Dice Tower, no Tom Vessel, e tinha lá o primeiro jogo da lista do Tom Vessel lá. Que agora eu não vou lembrar. Aí eu falei, vou comprar. Tipo, compra certa. E não gostei do jogo. Tipo, joguei umas duas vezes e falei, é isso aqui? Putz, e inclusive eu acho que eu vou vender. Mas o Dungeon Lords também, porque a premissa eu achei muito boa, né? Jogadores são os monstrinhos que tem que defender a masmorra dos heróis. Achei super legal. Eu acho que eu devo ter jogado... Eu não me conformo se eu não joguei errado esse jogo. O que que aconteceu? Tem uma fase do jogo que você tem que montar as armadilhas, a dungeon, uhum. e uma outra que os heróis atacam. Essa fase de montar a dungeon meio que funciona num sistema de leilão. Um leilão meio complexo, meio diferentão, assim. Quem entra por último, monta primeiro, eu não lembro direito, faz bastante tempo. Mas assim, o que você consegue... Você precisa de um recurso específico pra montar uma outra coisa que precisa daquela coisa pra montar uma outra coisa. Por exemplo, se você não conseguiu, você perdeu o leilão na primeira coisa, você já não consegue montar a segunda. Faz uma cadeia de ações ou de reações, né? Que... Exatamente. E aí é frustrante no sentido de que às vezes você vai lá, tenta fazer, errou, o outro cara ganhou o leilão primeiro lá e você não conseguiu fazer nada, sua dungeon ficou um lixo e sei lá, eu não sei. Talvez eu tenha jogado errado, não é possível. O outro jogo não é o Cosmic Encounter? Cosmic Encounter, obrigado. Exatamente. Talvez joguei errado, eu não sei, porque eu não achei o jogo nada. Primeiro, era o review 1, aí eu percebi que eu não tenho que confiar em lista de ninguém. Esse negócio é bobagem. Eu era o pequeno gafanhoto, não sabia direito nada de board game, fui de cego. Cosmic Encounter, vou comprar. Não tive uma experiência incrível com Cosmic Encounters. Talvez ele seja um jogo bom, mas eu não soube jogá-lo. Olha, e você comentou, né, com o XCOM, e o que você acha de plataformas digitais, assim, o pessoal jogando no celular, o pessoal jogando com o Tabletop Simulator, ou até mesmo em sites especializados, né, que fazem essa possibilidade de você jogar online, o que você acha? Cara, eu sou super favorável a tudo, eu não sou esses caras quadradões, não, board game tem que ser puro e tal. Eu acho que o legal do board, acho que as pessoas têm que fazer o que elas quiserem. Sim. Nesse sentido eu sou muito liberal, faz o que você tiver, se que se diverte, filho, faz, tipo, meu, ficar cagando regra é uma merda. Agora, as minhas preferências pessoais, eu gosto muito de board game, sentar com a galera, eu não gosto de gente que fica no celular ali enquanto joga, porque eu quero a experiência dos meus amigos do meu lado. Agora, um jogo que se propõe a ter essa interface, acho super válido. O XCOM, por exemplo, é ótimo, porque você tem o convívio, você tem realmente a parte da galera junto, vivendo, jogando, e você tem uma vantagem que é, não tem que ficar fazendo conta pra... Imagina a dificuldade de simular tudo que a interface do app te dá. Sim, seria um jogo mega burocrático, né? Mega burocrático. Pô, não, já faz ali, já me diz o que aconteceu. Entrou um ET aqui, imagina, tem que fazer a conta. Quantos não dá? Então, eu acho fantástico. Agora, recentemente, eu comprei um jogo jogo que não chegou no Kickstarter, que é o U-Boat. Sei. U-Boat é um jogo de submarinos. A ideia, nesse sentido, é parecida com o XCOM. É um jogo cooperativo. Cada um tem uma função no submarino. Então, tem o capitão, tem o imediato, tem o cara do que opera as máquinas. Uhum. Sei lá, cada pessoa coordena, na verdade, quatro marujos dentro do submarino. Você é o chefe de quatro marujos. Cada marujo tem sua especialidade. E você vive, é um simulador de submarino da Segunda Guerra Mundial. Você realmente tem que ir lá, afundar barco, assim. E ele tem toda uma inteligência artificial que acontece no app. É, o app também faz até simulação do quando você vai olhar pela escotilha, exatamente, né? Quando você tá ali no periscópio, uhum. Você olha pelo app, né, como uma realidade aumentada, assim, meio que sim. Uma realidade virtual, na verdade. Você vai girando o seu celular e meio que ele simula ser girando. E aí pronto, eu falei, adoro, porque você tá pegando o melhor dos mundos. Você tá pegando, toda essa parte aí de app, de inteligência artificial, uhum. Eletrônica e tal, e jogando num board game. É um board game ainda e tá todo mundo junto, porque eu gosto da experiência, tá todo mundo junto. Agora, tem gente que também, sei lá, eu joguei muito Dominion online. E por que eu jogava Dominion online? Preferi o Dominion pessoal, mas eu não tinha ali como jogar com meus amigos na hora que eu queria, vamos jogar online. E é válido também, porque por exemplo, Dominion certeza. É um jogo que eu gosto de jogar Dominion rápido, assim, né? De pega, tá, não sei o quê. E meio que a dinâmica do jogo já faz a interação, então eu gostei. Eu já joguei Terra Mística online também. É meio travado, já joguei X-Wing online. Nossa. Mas assim, prefiro o X-Wing, eu jogava campeonato. Uhum. Prefiro, obviamente, pessoalmente. Mas cara, não é aquela coisa, se você não tem outro jeito, joga. Eu sou realmente a favor de se divertir da forma que for. Ah, com certeza. Tem uma pergunta aqui do Luiz Balduino, lá do Rio de Janeiro, né? Uhum. Ele pergunta se você conhece os jogos do Phil Eklund. Eu acho que seja isso. Uhum, é. O Phil Eklund é o cara do High Frontier, então isso. Sim. Claro, tem, inclusive, né? O Megafauna, que ele fez jogos de dinossauro. Uhum. Eu sou apaixonado por dinossauro. O Biogênese também, né? Biogênese, eu tenho Biogênese. Então, eu sou um dos caras que tem praticamente a coleção toda aí do Phil Eklund. Que da hora. E você acha que alguns board games fazem um bom trabalho de fazer uma divulgação científica? Por exemplo, o caso desse designer? Então, não. Eu acho que ele não faz um bom trabalho, porque o jogo é muito os jogos, no geral, são complexos. Mesmo o de dinossauro, que é bem mais simples, obviamente, do que o High Frontier, ainda assim, ele não é aquela coisa palatável. Não é aquele jogo que você senta assim, pra qualquer pessoa leigo, assim, oi, vamos jogar um jogo. Aí o cara, nossa, isso é ciência, que legal, adorei. É o contrário, o cara vive uma experiência tão complexa que ele odeia a ciência. É. Então, não é, acho que não serve pra divulgação científica. Outros títulos, com certeza, talvez sirvam melhor. Agora, realmente, não tá me ocorrendo, sei lá, um título desse. Mas, não, é o contrário. É mais pro geek, super nerd, assim, esses jogos. E se você fosse criar um board game de temática científica, o Thiago Carlos perguntou como que ele seria? Caraca, eu tinha uma ideia de fazer um board game sobre Joana d'Arc, sobre Guerra dos 100 Anos. Uhum. Desculpa, assim, bom, é no sentido de história também é ciência, tá? Eu defendo isso, então... Ciências humanas, claro. Eu, pra quem não sabe, eu fiz mestrado em história medieval, é uma parte importante, cara, da minha vida. Tem que colocar um adendo aqui, né? O Musa Bagri, lá de Londrina, perguntou se você é um vampiro com 200 anos, que você conhece tanta coisa que você viveu tão pouco tempo. Olha aí, tem umas teorias aí, não sei. Não, eu sou curioso, gente. Então, eu falo pras pessoas que, assim, eu não sei nada de cultura, muita coisa de cultura pop, eu não sei de meme, de futebol, de novela, de, sei lá, série de Netflix, não sei, porque eu gasto minha vida, meu tempo com essas coisas que eu acho divertida aprendendo. Eu gosto muito de aprender, querendo fazer coisa. Tem todo o meu lado de escalador também, que eu sempre quero desbravar o mundo. Eu tenho minhas viagens minhas, então acho que é só curiosidade. Mas aí, só voltando à pergunta que eu tinha pensado muito fazer. Eu sou apaixonado pela história da Guerra dos 100 Anos. Foi em cima dela que eu fiz meu mestrado. Assim, é uma coisa tão legal, com um monte de reviravoltas. E aí eu pensei em fazer um wargame, não bem um wargame, na verdade. Um jogo que tivesse batalhas, né, obviamente, mas talvez fosse mais um euro misturado com um wargame. Eu não sei, eu tinha pensado em várias coisas interessantes numa época. Eu realmente queria fazer. Cada jogador, você podia jogar entre 2, 3 ou 4 jogadores. Se fosse, por exemplo, 2 jogadores, um seria a França e outro seria a Inglaterra. Se fossem 3 jogadores, aí um joga pela França, outro pela Escócia e outro pela Inglaterra. Se fossem 4, um seria Escócia, Inglaterra, França e Burgúndia. E aí eu tinha pensado vários jeitos. Você podia fazer aliança, não podia fazer aliança. Apareciam uns personagens importantes, tipo Joana d'Arc, que apareceria no meio, no turno 2. Assim, gastei um tempo pensando nisso, mas aí virou grande. Sabe aquela coisa de ser game designer é muito difícil? Não é pra todo mundo, né? Então, né? Tem essa coisa, né? É mó fácil. Olha aí, Fel, que o cara fez aí 2 segundos, fez um jogo aí. Não, cara, é muito difícil. Fácil é ter uma ideia. Vai fazer isso funcionar num jogo. E eu fui um desses caras, não gastei tempo suficiente, até acho que capacidade eu teria, ou sei lá, não acho que seria... Eu sou muito interessado em teoria de jogos, por exemplo, sou muito interessado no mundo de board games como um todo, então acho que eu teria até uma certa vantagem aí pra tentar fazer jogo, mas é complexo. Você chegou a fazer um curso de teoria de jogos, né? Fiz um curso em Stanford. Olha que da hora. Teoria de jogos 1 e 2, incrível. É um dos cursos mais legais da minha vida, assim. Uou, que da hora. A gente tava comentando, né, de ser multitarefa, de ser dessa pessoa incrível que busca informações aqui, mas eu tenho aqui, ó, no seu currículo aqui, baseado nas minhas pesquisas, né, eu tenho que você gosta muito de bicicleta, né, de bike no geral. Sim, verdade. Trilhas, sim. Escalada, cinema, né, porque querendo ou não, você tinha a sua, ou tem, não sei necessariamente tenho, se eu posso falar tenho. Isso. Ainda tem. A Labirinto Filmes, né? Uhum. Você curte os assuntos medievais e ciência no geral, né? E o que mais você faz aí? Eu acho que não sei se dá pra viver tão pouco fazendo tanta coisa. Cara, então eu vou falar aí meus interesses. Eu me considero hoje cineasta. Esse eu acho que é o meu trabalho, porque eu tenho minha produtora, faço filmes e dou aula de cinema. Então, sei lá, se tiver hoje que fazer, eu sou mais cineasta do que físico. Mas a física, a ciência tá muito na minha vida. Eu participo, por exemplo, de um projeto chamado SciCast, que é um podcast sobre ciências. E eu participo dos podcasts lá, dos episódios de física, de história, de tecnologia, enfim. Então, quem tiver curiosidade, vai lá, tem uns episódios incríveis sobre física quântica, sobre relatividade, sobre cosmos, buraco negro. Bom, lá, escutar que é muito e bom. Esse é o jeito que eu tenho pra me realizar no mundo da física. E de vez em quando eu me aventuro tentando fazer meus cálculos doidos, fazer meus projetos malucos aí, eu sempre tenho alguma coisa por trás. Bike, eu sou amante da bicicleta, bicicleta tá no meu dia a dia, eu pedalo praticamente todo dia e eu tenho um podcast também sobre bicicletas, olha aí, eu chamo Beco da Bike. mas esse lance por amar podcast, você já curtia na época do Jogando Offline ou surgiu depois isso? Não, na época eu não ouvia podcast não, surgiu depois, eu não sei exatamente quando, acho que teve um período que eu já do Jogando Offline que eu já ouvia podcast, mas senão acho que eu até teria divulgado antes, né? Eu acho que eu entrei no SciCast depois, acho que deve ter sido bem nessa fase da transição aí, que o canal foi parando e eu entrei no SciCast, por exemplo. Inclusive, ó, já escrevi alguns textos pro Jovem Nerd aí, pra quem gosta de podcast, conhece o Jovem Nerd, de vez em quando eles me convidam pra escrever lá um texto também sobre física, sobre ciência, sobre foguetes. Eu escrevi acho que um sobre foguete e outro sobre Stephen Hawking. O melhor é do carro no espaço e você colocou lá, finalmente um Uber no espaço. Basicamente isso, né? Agora a gente já pode pedir um Uber no espaço. Que mais? Medieval tá na minha vida desde pequeno, desde que comecei a jogar RPG, e aí depois foi mudando, eu fui realmente gostando da Idade Média real, não só da ficcional, da fantasiosa, de dragões. Eu comecei a falar assim, cara, é muito mais legal essa Idade Média de verdade que existiu ali e tudo mais. Inclusive saiu recentemente um episódio sobre Idade Média, a Revolução Tecnológica, Revolução Industrial na Idade Média, pelo SciCast, que é um tema super polêmico. Se você quiser saber mais sobre isso, acessa lá o episódio. E aí eu tenho outras coisas que eu gosto. Gosto muito de música, sou pianista. Caraca. E gosto de tocar instrumento. Tenho a vontade de fazer uns vídeos tocando piano. Eu tenho um canal no YouTube que chama Devaneios do Pena, tá? Se vocês também quiserem seguir. Tô fazendo um monte de jabá aqui, desculpa, cara, viu, Zabu? Tem que fazer, mas a galera, ó, é assim, ó, porque lá pra frente, lá, eu vou até colocar uma pergunta aqui. Onde você tá atualmente? Onde você tá fazendo isso? Você já tá respondendo isso? Já tô respondendo tudo. Aqui, olha, eu isso. Não faço ideia, eu tô falando qualquer bobagem. Então, vamos lá. Eu tenho esse canal no YouTube chamado Devaneios do Pena, onde eu falo de ciência e de coisas aleatórias. Na verdade, tem pouquíssimos vídeos ainda, eu vou começar. E aí, acho que lá eu vou também fazer uns vídeos tocando piano, porque eu voltei a estudar recentemente. Eu não sei, é algo recorrente na minha vida, eu nunca consigo me desapegar disso. Escalar dessa vida de ao ar livre, de realmente pra montanha, de subir rocha, eu amo isso, né? É algo que também tá inerente a mim, junto com a bicicleta, acho que tem tudo meio conceito igual. Uma faceta, talvez, que você não falou, que também é muito relevante na minha vida, é o futebol americano. Ah, sim, o Spartans, né? Exato, eu sou o quarterback. Só esqueci de colocar aqui. Olha. É muito legal saber que curte também futebol americano, que eu também sou muito fã. Ah, que legal. Eu sou apaixonado. Eu jogo já há 12 anos futebol americano. Caraca. Já tive, assim, uma carreira, uma época da minha vida, eu parei pra ser atleta. Tentei ser atleta, é meio que impossível no Brasil ser atleta, mas eu tentei. É. E tive uma carreira de muito sucesso. Agora eu tô meio já no final da minha carreira. Futebol americano é um esporte que realmente é bastante físico, mesmo sendo quarterback e não, né, não tendo que fazer ali, lutar meio que dia a dia ali no, nas fronteiras ali do jogo, ainda assim é bastante, bastante pesado, é um esporte, eu gosto de esporte de contato, né? Assim. O quarterback, ele faz tanto o esforço físico quanto o esforço mental, né? Porque ele é o general em campo, né? Sim, então essa parte me interessa muito, né? O que eu gosto muito da estratégia do jogo. As pessoas acham que o jogo é muito bruto, não, não é bruto, não é violento, ele é de contato, ele é um jogo físico, mas muito, muito, muito mental, eu ouso dizer que ele é mais mental do que físico. Então isso me interessa muito, eu sempre gostei de coisas de contato, joguei handball, joguei rugby, joguei basquete. São esportes assim, né, que você tem mais contato. Uhum. E aí eu me apaixonei pelo futebol americano e tive o privilégio de, durante um ano, não lembro qual foi o ano, que eu fui convocado pra seleção brasileira, assim, foi muito legal. Pena que não teve nenhum jogo internacional nesse ano, uhum, então eu não joguei. Mas eu fiz lá os treinamentos da seleção. Agora já tô mais no fim de carreira, assim. Ainda continuo jogando, né, no Spartans, mas eu acho que devo me apresentar em breve. Voltando pra board games, ainda nesse bloco aqui, eu quero fazer algumas perguntas aqui que mandaram pra você, né? Uhum. Uma delas aqui foi o Edgar Sanz, de São Paulo. E ele perguntou, né? Ele até falou aqui, ó, você é daltônico, né? Como a gente deve, ele ficou antes aqui, né? E qual que é a sua cor favorita pra jogar os board games? Sempre azul. Always play blue. Eu tenho dificuldades com verde e vermelho, uhum, então essas duas cores já não me são muito boas. Mas azul sempre me interessou mais. Acho que é a cor que funciona pro meu olho, então sempre azul. E uma pergunta do Leonel, de São Paulo. Qual que é a sua opinião a respeito de designers e jogos nacionais? Ah, eu gosto, eu acho que a gente tem muito potencial, assim, de verdade. Uhum. Os brasileiros têm essa característica inteligente, de ser versátil, de ter boas ideias, criativos. Uhum. E tem ótimos designers nacionais. Eu sou muito apaixonado pelo trabalho do Fel. Beijo, Fel. Eu adoro o Fel. Mas porque eu tenho mais contato com ele, realmente conheço, assim, eu sei quão bom ele é. Mas eu tenho certeza, tem muitos outros ótimos designers. Tá crescendo, tá no começo. A gente tá engatinhando, uhum, em board game, já conseguimos fazer aí jogos importantíssimos, né? O Sérgio Alaban, que é também uma referência enorme. Mestre, né? Poxa, eu tenho um amor muito grande. Ele é um cara muito legal. Tem jogos que ele fez aí que são reconhecidos internacionalmente. Então, assim, indústria nacional tem que virar. Sim. Favorzíssimo aí. Recentemente que eu joguei Café Express. Gente, eu esqueci o nome dos designers, tá? É o Kevin e a Samantha Talarico. Perfeito. E eu tive o prazer de conhecê-los. Eu tava lá no, acho que no Jogatina. Ah, nem lembro de qual que era o evento que eu tava. E eu resolvi jogar e joguei, assim, adorei o jogo. Que jogo bonito. Que jogo bonito. Aí eu depois fui até elogiar. Acho que eles nem entenderam o que tava acontecendo, porque eu parei lá, eles estavam jogando. Eu falei assim, não, quero cumprimentar vocês. Enfim, desculpa, tá? Que eu fui cumprimentar os caras, eles estavam, acho que, jogando, não entenderam nada. Mas olha aí, mais um jogo. Tô fazendo um jabá aqui porque eu gostei muito do jogo. Não, até olha, gostaria, ó. Manda um jogo pra mim. Quero um desses. Aproveitando aqui, já pulando um pouco fora de board games e também pra gente encerrar, eu vou ter mais uma pergunta e uma bateria de perguntas rápidas pra você responder, beleza? Beleza. Próxima pergunta, né, no caso, é do Lucas Lopes Moreira, que ele é o cara que sempre pergunta de música. Ele pergunta qual que é o seu estilo de música favorito e qual música que você tem mais ouvido recentemente, que vai ser essa música que vai encerrar esse bloco. Ah, olha aí, cara. Eu acho que ninguém vai gostar das minhas músicas. Eu gosto, eu escuto música erudita, música clássica. Uhum. Eu sou desses, gente, desculpa. Eu sei que parece meio pedante falar assim, mas é o que eu gosto mesmo. Eu tinha uma formação clássica de piano, sou apaixonado por esse tipo de música. E gosto muito de folk irlandês. É muito adoro, bom. Adoro música tradicional irlandesa. Então, pra você pôr uma música, olha, eu estava estudando, estou estudando, inclusive, A Grande Valsa Brilhante, de Chopin. Fica aí uma dica, uma música pra você colocar. Ninguém vai gostar da Grande. A galera vai gostar, sim. Algumas músicas, assim, nesse sentido erudita, até músicas celtas, são legais pra você até acompanhar alguns board games que usam dessa temática, né? Então é interessante, sim, também colocar. Ó, uma outra, né, se quiser pôr duas ou escolher a menos pior, tem o Tell Me Ma, que eu adoro também, que é do Gaelic Storm. Acho que, na verdade, é uma música tradicional irlandesa que eles fizeram, o Gaelic Storm fez uma versão, mas acho que você encontra aí, que é, eu não sei se, acho que é só Tell Me Ma. Enfim, fica a dica. E pra gente encerrar aqui, uma bateria de perguntas rápidas aqui, só pra você responder. Ó, vamos lá. Você prefere bike ou eletromagnetismo? Bike, sei lá, difícil essa. Futebol americano ou mecânica e estatística? Nossa, caraca, mecânica e estatística. Cinema ou termodinâmica? Ih, cinema, vai. Mecânica de board games ou mecânica moderna? Mecânica moderna, desculpa, board games. Assunto medieval ou química orgânica? Assunto medieval, esse foi fácil. Beleza, é claro. Se fantasiar ou aprender álgebra linear? Me fantasiar. Tell me ma, when I go home, the queens are leave the boys alone. They pull my hair, stone my comb, and that's alright. I go home. She's handsome, she's pretty. She's pretty, she's the belle of Belfast City. She is caught in a 1, 2, 3. Please, will you tell me who is she? Bom, vamos aqui pro próximo bloco. A gente vai falar sobre o Jogando Offline, que eu sempre, minha dislexia chama eu falar de versão offline. Desculpa. Sim, não, falar normal. Uma vez assim. Tranquilo, eu também erro. Também erro tudo. Cara, eu sou o cara que mais erra o nome, tranquilo. Bom, eu só vou passar alguns dados aqui antes da gente fazer essa parte, né? Uhum. O de versão offline, olha, falei já no começo. Já. Check, já deu certo. O Jogando Offline foi criado em 2011 e ele encerrou as atividades em 2015, certo? Uhum. Foram 131 vídeos publicados em 2 idiomas, né? Teve vídeo em português e em inglês. Uhum. E foram mais de 1,5 milhão de visualizações. Olha, eu não sabia desses dados. Olha, falando assim, parece até legal, né? Parece até bom. Eu gostei. E olha só, muita, mas muita gente pedindo pra você voltar, né? Pra vocês voltarem, assim. Eu vou colocar o nome das pessoas aqui, porque eu acho interessante, né? Uhum. Paulo Toledo, Danilo Pontes, Roberto San, André Domiciano, Clauber, o Kleber, o Thiago Cares, o Heraldo Pereira, o Diego Dipe, o Renan Dalcin, o Gustavo Rocha, o Jandir, o Diego, o Duda Souza, o Edgar Santos, o Augusto, o Eric e o Lucas Lopes. E muito, um monte de gente que pediu pra vocês voltarem, porque muita gente falou aqui que começou o hobby por conta de vocês, que conheceu vocês. E eu acho que é interessante a gente falar isso, né? Como que o Jogando Offline, ele foi um marco na história de conteúdo, né? Sobre board games, né? E eu quero já perguntar como que foi essa inspiração pra criar o conteúdo que vocês faziam, né? Uhum. Então, gente, primeiro, muito obrigado. Eu adoro receber, assim, é muito, muito bom ver esse carinho. A gente é apaixonado por board games, a gente fez isso com muito amor. Eu fico muito feliz que a galera tem vontade da gente voltar. E isso me dói muito o coração, né? Porque a gente tá fora, a gente não tá produzindo. Constantemente a gente recebe essas mensagens nos canais do Jogando Offline. Então, obrigado mesmo, tá, gente? Pelo carinho. Como é que começou a ideia? Vou recapitular. Então, o Serjão, ele tava com essa ideia de fazer unboxing de board game e tal. Ele tinha um nome, ele que criou, né, concebeu o nome Jogando Offline, eu achei incrível. Na verdade, o jeito que ele escreveu, porque ele já fez o logo. E o Sérgio, ele usou esse nome Jogando Offline para um blog que ele tinha de RPG, na verdade. Porque se encaixa também, Jogando Offline, né, se encaixa com RPG. E aí ele queria fazer esses reviews, e eu tinha uma produtora, a minha produtora, ainda tenho na Labirinto Filmes, a minha produtora, a gente tava querendo fazer qualquer coisa no YouTube. O YouTube tava crescendo, tava virando assim, e a gente, vamos fazer alguma coisa. Eu falei, o Sérgio quer fazer unboxing aqui, por que a gente não faz um canal no YouTube, um review de board game? Pô, vamos fazer, legal, fizemos um protótipo. Então, no começo, era totalmente despretensioso, foi assim, vamos fazer alguma coisa, se não der certo, não deu certo, sabe? A gente não tava realmente preocupado em dar certo, a gente quis fazer qualquer coisa no YouTube, e por sorte, deu certo. Quando eu vejo o primeiro vídeo lá que a gente gravou, acho que é do Seven Wonders, eu tô totalmente travado, não assista esses vídeos, gente. O jogo é bom, mas não assista esses vídeos. Eu e o Sergião, assim, né, meio que tinha o Mauro também nessa época, que era esse meu amigo, ele participava também, a gente rotacionava os hosts, depois, acho que no segundo ano ele acabou saindo. Então, a gente começou meio que fazer só pra testar, eu tinha minha produtora, usei os equipamentos, a gente começou, por isso que a gente começou com alto nível, né, alto nível técnico, quero dizer, não alto nível de host, que era muito ruim, mas a gente tinha um alto nível técnico, porque eu tinha os equipamentos, a gente queria fazer realmente esse conteúdo, esse portfólio no YouTube. Só que aí aconteceu uma coisa zoada, quer dizer, zoada, aconteceu uma coisa boa, mas ruim ao mesmo tempo, porque a gente começou a complexificar cada vez mais, a gente foi vestindo fantasias, fazendo nota, fazendo não e sei o quê. De onde veio essa ideia de fantasia? Até eu e o Thiago Cara está perguntando aqui, de onde surgiu? Já emendo uma pergunta na outra, que não tem erro. É. Cara, eu não sei, eu sou uma pessoa e muito empolgada, o Sérgio também. Eu acho que, eu tô tentando lembrar qual foi a primeira fantasia. É assim, tudo começou com algum adereço, sabe? A gente, como a gente queria fazer uma produção de arte, né, assim, fazer, vamos fazer um cenário aqui, assim, mínimo, né, assim, vamos pôr aqui, sei lá, eu vou chutar alguma coisa, um jogo de dragão, eu tenho um dragão aqui da minha coleção de RPG, sei lá, vamos pôr na mesa. Eu acho que tudo começou assim, põe na mesa aí pra dar uma coisa legal, pra ficar bom na câmera. Tá bom, sei lá, quando a gente vai fazer o Descent, né, quando a gente vai fazer, acho que foi meio que isso. A gente tem armaduras, porque a gente trabalhou com armaduras durante muitos anos, então a gente tem essas armaduras, a gente, tipo, tinha um monte de coisa medieval. Cara, veste aí, Sérgio, veste uma armadura, eu vou vestir aqui um negócio de mago aqui que a gente, sei lá, tinha na nossa fantasia só pra fazer um charminho. Legal. E acho que foi isso. Começou tudo com esse charminho que aí desandou. Aí em todo episódio o pessoal queria fantasia. A gente, pô, vamos fazer fantasia. Foi crescendo a parada, aí muda cenário, aí começou. Nossa, por que que a gente inventa tudo isso? Eu não sei por que a gente inventa, só pra dar dor de cabeça. Mas é assim, cara, eu tenho essa premissa de cada vez fazer mais, assim, porque dá vontade de fazer mais, né? Você vai se empolgando, vai fazendo conteúdo e o pessoal vai curtindo, feedback é o alimento, né? De quem produz, sim, né? Tipo, de ter o feedback, a galera comentando e tal. Total. Então, assim, né? Eu não me arrependo de nada, mas eu sei que essa estrutura começou a ficar muito grande, né? A gente tinha que produzir direção, fazer toda a parte de direção de arte, toda essa parte de fantasia. Isso começou a ficar realmente um trabalho gigante, né? Mas a gente filmava com duas câmeras, duas ou três câmeras, os gameplays a gente filmava, sim, com três. Então, assim, a gente sempre quis tentar deixar o nível técnico altíssimo. A gente tinha o Paiola que ficava microfonando tudo. O Paiola realmente era o nosso técnico de áudio antes dele aparecer na frente das câmeras, assim. É que ele é muito engraçado. O Paiola é sensacional. Ele é. Mas, assim, a gente tinha toda essa estrutura real, assim, né? De profissional, vou colocar entre aspas, de técnica. Não, profissional entre aspas não, vai colocar com certeza. O The William lá de Fortaleza, ele perguntou se você queria se fantasiar pra um jogo que vocês fizeram review e não teve como, que você tinha muita vontade, sei lá, um Power Grid que vocês não fizeram com fantasia, você queria se fantasiar, sei lá, de um engenheiro. Ah, tipo, algum jogo que a gente não se fantasiou ou um que a gente nunca fez? Qualquer um dos dois, pode ser os qualquer dois. Qualquer um dos dois. Eu acho que, por exemplo, Seven Wonders, eu adoraria fazer, sei lá, um Império Egípcio ali, sei lá, me fantasiar de Cleópatra. Teria sido incrível, perdemos, cara, a oportunidade. Mas, é, uma das fantasias mais épicas da jogando offline é do Rococó. Cara, é muito bom. O Sérgio tá de uma lady, cara, medieval, cara. E eu tô de alfaiate. Assim, eu, nossa. Inclusive, a foto do meu Gmail é eu vestido de alfaiate. Eu sei, é ridículo, mas fazer o quê? Pra mim, a melhor fantasia e melhor entrada de todas, acho que todo mundo já sabe, que é o do King of Talk, né? Nossa, que aquela, sim, entrada é... É muito épica. É, assim, muito, muito épica e é muito boa. Cara, então, olha só, a gente ia num nível... No King of Talk, a gente mudou até a vinheta do Jogando Offline pra ficar com caracteres japoneses e uma musiquinha japonesa. A gente fazia esse tipo de coisa, sabe? Essas loucuras de que não tem... Como é que, sabe? Não tem tempo pra fazer isso, mas a gente já... Não, vamos fazer esse efeito especial aqui. E era essa vontade de fazer coisa legal que motivava a gente. Sim. O Thiago Reis, aí de São Paulo, né? Ele perguntou, assim, que equipamentos vocês usavam em questão de câmera, luz, é tudo que era da produtora, da, né? Da minha produtora, da Labirinto. E qual era o tamanho da equipe, assim? Quantas pessoas eram envolvidas pra fazer um vídeo com duas pessoas, assim, aparecendo na câmera? Era bastante gente. Eram seis pessoas. Por exemplo, eu e o Sérgio, a gente não era só host. A gente também fazia os roteiros e, eventualmente, cobria uma configuração, alguma coisa assim. Eu muitas vezes também fazia uma parte de direção quando necessário. Mas, normalmente, a gente tinha dois operadores de câmera, sendo que um desses operadores de câmera, normalmente, também era o diretor, né, de conteúdo do episódio. A gente tinha um diretor de arte, um técnico de áudio e mais um produtor. Então, dava umas seis, sete pessoas na gravação. A gente usava câmeras DSLR, né, Canon, assim, pra gravar, e uma outra da Panasonic, que era uma câmera, uma handcam. E luz... softbox, sei lá, esse tipo de equipamento profissional de fotografia e microfones também, o Paola levava lá os microfones dele, a gente tinha um gravador também, um profissional, não sei exatamente qual modelo do microfone, mas enfim, é todo um aparato técnico aí, profissa mesmo nesse sentido. Se você fosse considerar um custo de produção pra fazer um vídeo de vocês, né, porque como você é produtor também pela Labirinto, você tem uma noção desse valor por vídeo produzido, né, em questão de cenário, tanto de roupa, figurino, tanto também na questão da pós-produção, né? Então, é isso que o pessoal não faz ideia, que tudo é caro mesmo. Ah, sim, mas o equipamento é seu, mas não é tão simples assim, porque é o equipamento da produtora e eu tenho que ter uma saída de equipamento da produtora, e isso tem custos, né? E eventualmente eu tenho trabalhos que eu preciso usar esses equipamentos e tem uma... Enfim, não é tão simples, mas acho que agora até mais, porque na época a gente tinha, assim, um custo quase tudo na faixa, assim, com muita coisa. Se a gente fosse só pagar equipamento, mas pagar um valor simbólico para a equipe. Quando a gente começou a ter um pouco de dinheiro, e nunca foi muito, sempre a gente... Sempre, nunca foi o suficiente para pagar os episódios. A gente sempre pôs dinheiro do bolso, tá? Assim, a gente não conseguiu ganhar dinheiro com isso. Mas a gente, quando começou a entrar qualquer coisinha, a gente começava a pagar as pessoas. Mas pagar a pessoa era R$50 que a gente pagava por diária para as pessoas. Era só simbólico, a pessoa poder, de repente, ir lá, pagava uma comidinha. Mas os custos, sim, seriam pelo menos uns R$2.000. Isso, assim, mais o custo de edição. É muito... Se fosse pagar todo mundo de verdade, esporádico, profissional. Fala assim, não, vamos fazer isso aqui profissionalmente pra realmente pagar as pessoas e ser justo. Mais de R$3.000 por episódio. Sim, vocês produziam episódio em que frequência, assim, no auge do Jogando Offline? Então, a gente sempre fazia 3 episódios por diária. E a gente pegava um sábado, começava às 6 da manhã e até meia-noite, às vezes passava da meia-noite. Caraca, porque era muito trabalhoso. Então, você fala assim, cara, 3 episódios gastavam um dia inteiro, mas dia inteiro, inteiro mesmo, assim, de 24 horas praticamente, às vezes 18 horas de filmagem. É uma coisa absurda, era exaustivo, porque a gente tinha que fazer as apresentações, as finalizações, fantasia, não sei o que, gameplay, a gente jogava de verdade, as pessoas queriam ver a gente jogando de verdade, era que loucura, eu nunca entendi isso. O cara assistia 4 horas de vídeo do Mansions of Madness e falava, que legal, eu falei, não é possível que vocês estão vendo isso aqui, gente, não acredito que alguém tá vendo isso aqui, que as pessoas viam. Então, a gente era muito trabalhoso mesmo. E por que, obviamente a gente já sabe a resposta, mas muita gente quer saber por que o canal encerrou as atividades. Então, a maior dificuldade mesmo foi essa questão de ser sustentável, da gente conseguir pagar o canal, porque a gente tirou dinheiro do bolso durante anos, e não só dinheiro, mas muito, muito esforço. A minha produtora, por muito tempo, assim, trabalhava em cima do Jogando Offline, quer dizer, as máquinas eram dedicadas a essa edição, os recursos, né, como eu falei, eram pra isso. A gente ficava meio que intercalando job que pagava a gente com renderizando ali o episódio. Às vezes o pessoal não tem essa noção, né, de uma câmera gravando, ela tá perdendo o seu valor, né? Seja os cliques que ela tem, seja o microfone, seja até mesmo as pessoas, né, que podia estar fazendo outras coisas pra ganhar dinheiro, exatamente, né? Tem uma deteriorização, exato, o material tem essa deterioração, e também tem uma questão de você fazer uma retirada, você tá abrindo um risco também do equipamento ser assaltado ou quebrar, etc. Tem assim, tem um monte de questões envolvidas, seguro e tal, mas não só isso, de realmente usar os recursos da minha produtora pra isso. A gente editava em casa, depois, em casa que eu digo, na Labirinto, internamente, depois a gente começou a pagar um editor pra fazer mais ou menos um corte básico, mas a gente sempre tinha uma fase de finalização, refinamento que a gente tinha que fazer, quer dizer, a gente passava muito tempo, tanto filmando quanto editando. A gente às vezes demorava uma semana pra editar um episódio, porque a gente queria deixar o episódio redondinho, fazendo os efeitos visuais, realmente caprichando, colorindo, a gente coloria todos os episódios, então era muito esforço empenhado. A gente tentou fazer um financiamento coletivo, tivemos sucesso, foi muito legal, mas assim, era muito aquém pra valer a pena, pra, a gente fala assim, cara, dá pra fazer de maneira saudável o Jogando Offline, a gente precisaria arrecadar mais, tentamos parcerias, tentamos patrocínios, e naquela época no Brasil não tinha ainda, como é hoje, talvez hoje a gente conseguisse um patrocínio maior, alguma coisa assim. Só que a gente percebeu que a nossa estrutura ficou muito grande pra valer a pena, nossos vídeos eram caros, a estrutura, aí a gente pensou, a gente tem que reduzir a estrutura, começar a fazer sem fantasia, sem não sei o quê. Só que aí a gente pensou, não, o público vai... perder a identidade, né? Exato, a gente criou tudo isso de uma hora pra outra, vai começar a fazer vídeo com uma câmera só, aí daria pra fazer, né? Um vídeo com uma câmera só, sem fantasia, dá. Mas eu falei, cara, não, se é pra fazer isso, vamos tentar outras alternativas. Então a gente ficou buscando outras alternativas, mas o problema maior foi esse, não era viável, nosso formato não era viável, infelizmente, com toda a dor no coração, nosso formato não foi viável. Hoje em dia a gente teria que repensar esse formato pra ver se rola. E aí mais os problemas de agenda, porque todo mundo tem sua vida, era uma equipe grande, então é difícil às vezes conseguir juntar, era um esforço coletivo muito grande pra todo mundo ter o fim de semana certo pra juntar, mais o tempo de edição. Cara, no final foi ficando pesado pra gente, a nossa vida tava meio que comprometida com Jogando Offline, e as pessoas com as suas próprias aspirações, é difícil. Então foi meio esse coletivo que acabou levando. E você até comentou, né, você acha que hoje seria viável com o financiamento coletivo? Porque assim, na época que vocês fizeram o Catarse, vocês fizeram um esquema bem parecido com o Kickstarter, né, que foi uma arrecadação única, e vocês, a partir daquela arrecadação, vocês fizeram a produção do que vocês se comprometeram, né? Sim, sim. Mas hoje, com as plataformas, como até mesmo o pessoal do SciCash usa, né, do Padrim, PicPay, Patreon, né, você acha que seria viável isso pro Jogando Offline? Então, naquela época a gente não conhecia, acho que nem talvez tivesse essas plataformas, e isso poderia sim, se naquela época existisse isso, é capaz, porque uma arrecadação mensal funcionaria muito melhor pra gente, muito melhor. Seria mais fácil de escalar e tudo mais. Eu não sei, é difícil julgar, eu acho que a gente tem potencial, existe possibilidade sim, a comunidade de board games cresceu a ponto de ser relevante, assim, porque antes a gente fez um monte de campanhas pras pessoas ajudarem, o nosso Catarse, por exemplo, a gente tinha lá 20 mil inscritos no canal, só que quantos colaboraram? 200. Essa diferença é absurda, né? Você fala assim, poxa, se cada um dos 20 mil inscritos desse R$1, pagava, ou, sei lá, 10 episódios. Mas, não vão ser os 20 mil inscritos que vão pagar, obviamente. Aí, quanto seria a porcentagem das pessoas que vão pagar um Patreon, um padrinho, etc? Eu não sei. É difícil julgar. Eu acho que a comunidade cresceu. Talvez, talvez seja um meio viável hoje. É. Eu acho que é possível, eu acho que tá bem melhor. De qualquer jeito, tá bem melhor. O nosso formato, se a gente começasse hoje, eu acho que a gente talvez não parasse. Talvez a gente conseguisse arranjar, de alguma maneira, crescesse a ponto do canal virar relevante e ter uma arrecadação mensal. Porque, assim, a arrecadação do YouTube é nada, tá? Pra nossa estrutura, nosso tamanho de canal, se você tem menos de 1 milhão de inscritos, gente... Você não faz nada, né? Você faz nem quase. Não recebe nada. Você recebe $10 por mês. Você faz o que com $10 por mês? É. Você paga comida de um meio episódio, não faz, sei lá. Não faz nada, né? É, aproveitando, né, que você disse que vocês fizeram produção com o Jogando Offline em questão dos vídeos, mas lá em 2011, com o pessoal do Redoma, que hoje é o Ludopedia, vocês até fizeram um evento, né? Sim, fizemos o Redoma Box Offline, que foi uma mistura Aquele episódio foi sensacional do podcast lá, que você participou, né? Sim, sim. E até uma pergunta aqui do Kleberson de Poá, de São Paulo, ele perguntou se você olhando o evento daquela época e olhando o evento hoje, e até uma pergunta do Jandir, de Cleveland, aqui no Paraná, você acha que você vê muito um amadurecimento da nossa comunidade de board game? Como que você tá encarando o mercado hoje com o mercado que de 2011 ou 2015, quando vocês encerraram as atividades do canal? Cara, tá crescendo muito, tá realmente legal de ver. Eu tenho andado por dentro de alguma coisa de board game porque minha produtora acaba, a gente faz muitas animações pra Comini or Not, né? Sim. E então meio que eu vivo, ainda minha produtora vive muito o mundo do board game por conta que a gente, mas agora sim profissional no sentido de que a gente ganha dinheiro com isso, né? A gente faz realmente trabalhos de animação, aí não tem nada a ver com jogando offline. Então eu consigo perceber o crescimento do mercado de board games. É muito legal ver produtoras, enfim, editoras como a Galápagos, que tá crescendo bastante. Sim. Agora, inclusive, fechou uma parceria, né, com a Asmodee. Eu não sei avaliar ali no chão de fábrica o número de jogadores, etc. Eu não sei avaliar como que tá a curva, se ela continua em franca expansão, se ela já tá meio que parando. Eu não sei, nesse sentido, talvez vocês tenham dados melhores. Mas o que eu posso perceber é que eu tenho visto mais eventos, mais canais surgindo, mais gente falando, mais dinheiro entrando. Embora crises, dólares, isso dificulta muito nosso hobby, mas isso também fortalece um pouco a indústria nacional, que tem uma chance aí de colocar mais produtos e tudo mais. Agora, eu não sei dizer da pequena produtora, como que tá essa editora menor desse cara. Eu não sei dizer, não tenho esses dados, não tô vivendo o mundo do board game. Na época do início do canal de vocês, em 2011, o que tinha de editora, assim, era a Galápagos, né? A Galápagos, ela foi sempre uma pioneira. Sim, não, a Galápagos tá sempre desde o início, mas a gente tinha, sei lá, a Fanbox. Eu não sei, por exemplo, agora se a Fanbox ainda tá em atividade. A Fanbox, ela virou a Mandala Jogos e depois a Vanessa, ela saiu da Mandala Jogos e criou a Fanbox novamente. Ela reativou as atividades. Então, já não sabia dessa informação. Mas a gente tinha algumas editoras pequenas, Calango, Analógico. Sim. Tinha diversas editoras menores que eu não sei. Algumas delas eu acho que cresceram. Conclave, por exemplo, era uma editora pequena naquela época e agora já tá muito mais expressiva. Mas eu não tenho, não sei se tem surgindo outras, assim. Eu tô meio por fora disso. Acho que tá melhor. Não sei se tá em franca expansão como foi lá no início, né? Eu quis perguntar justamente pra você e o pessoal quis perguntar justamente pra ter essa visão, né, de como que você não tão ligado hoje no mercado em questão de anúncios, né, e assim. É legal ver que também tem essa pequena observação, né, de como que tá hoje, né? Uhum. Eu me afastei um pouco, sim. Antes eu vivia isso, tinha informações muito mais por dentro mesmo. Agora eu tô mais acompanhando, assim, né, olhando de longe, mas tô sempre perto também. Não tirei os olhos, né? Outra coisa aqui, uma coisa que você produziu, né, tem duas pessoas perguntando aqui. O João, lá de Araraquara, São Paulo, e o Davi, de Ribeirão Preto, lá do grupo Bordel. Uhum. O grupo dele é muito bom o nome. Muito bom. Bom, eles disseram aqui que vocês fizeram uns trabalhos bem legais, com temas inspirados em Lovecraft, né, com o Paralelo Filmes. No caso, o curta que vocês fizeram é chamado O Caso do Paciente Edward Kelly. É Paulo Eduardo Kelly. Isso. Como foi fazer conteúdo assim? Querendo ou não, muita gente do hobby gosta muito de temas de Lovecraft também, né, por conta dos jogos e livros. Sim. Em geral. Eu sou um aficionado. Tanto é que a gente, quando foi fazer Elder Sign, foi fazer Arkham Horror, esses jogos, a gente super gostou do tema. Talvez esse foi o começo, assim, das fantasias também, porque a gente, não, vamos fantasiar porque o jogo é muito legal. O primeiro vídeo que eu verifiquei lá do canal de vocês, que é justamente o episódio 5, o Elder Sign, que você lê lá, faz um relato, olha, né? Exatamente. Olha, a gente já fez um teatrinho ali, que era o episódio de fim do mundo. É essa que é a merda. A gente, mas esse é o fim do mundo, vamos fazer um episódio especial. Pronto, começou. Abriu a caixa de Pandora. Mas enfim, eu sempre fui aficionado, eu li toda a obra do Lovecraft, toda, inteira, todos os contos, alguns mais de uma vez, isso antes de montar o Jogando Offline. Eu já sou aficionado desde que eu sou garoto por Lovecraft, essa temática, e aí, eu tenho essa produtora, a gente veio do cinema, a gente, todos os meus sócios e tudo mais, e a gente resolveu fazer um dos nossos trabalhos, vamos fazer um filme aí sobre isso, escrevemos o roteiro e tudo mais, e aí saiu o caso do paciente Paulo Eduardo Kelly, que passou no circuito internacional de festivais, foi muito legal, um média-metragem, está no YouTube, você que é aí, jovem gafanhoto, assista. Assista lá, cara. É um filme de baixo orçamento, foi feito com R$5.000, então assim, não é uma superprodução hollywoodiana, mas eu acho que está bem divertido, eu acho que tem uma... Divertido não é, talvez seja a palavra, mas eu acho que tem uma camada interessante, tá? É um tipo de terror, que não é bem terror, que você tá com aquele terror de susto. Não, não, é um outro tipo de terror, um terror mais psicológico, é um desafio mental aí, é um psicólogo tentando curar um paciente. Então, né, por isso o caso do paciente Paulo Eduardo Kelly, só que esse paciente, talvez esse doutor aí vai ter muitos desafios pra conseguir curá-lo do seu trauma. Então, gente, vale a pena, tem hipnose, tem muita coisa legal. E a gente, inclusive, foi exibido no Festival de Cannes, aí eu fui pra lá, foi muito legal esse média-metragem, passou e tal. Então, eu tenho muito carinho por essa temática, tudo. Fui convidado pra palestrar sobre esse tema, inclusive, lá num evento que aconteceu na Biblioteca Viriato Correia. Recorrentemente, isso tá na minha vida também. Pô, muito legal, cara. E é uma coisa, é um assunto que você ama, né? E quando você faz coisas que você ama, normalmente as coisas saem bem mais bem feitas, né? No geral. Sim, sim. Isso é claro, legal. Com certeza. Ó, tem uma pergunta aqui, já pra gente já não tomar tanto seu tempo, né? Depois do fim do canal, você mantém ainda o contato com o pessoal que vocês faziam? O Serjão, o Baiola, a Tati, o pessoal que gravava com vocês? Os meus sócios, Thiago e Dominique, eu vejo todo dia, porque eles não apareciam na frente das câmeras, mas eles estavam por trás das câmeras, então esses caras eu vejo todo dia. O Serjão, a gente é amigo, a gente, assim, a vida moderna, vida do cotidiano, dificulta esses contatos mais próximos, né? Mas sempre que dá, a gente se fala, se vê, às vezes joga alguma coisa e tal. Paiola trabalhava na minha produtora, agora ele não está mais na minha produtora, mas a gente tem sempre troca ideia também. Então, assim, são amigos mesmo, a gente se vê sempre que possível. Infelizmente, é menos do que eu gostaria. Por exemplo, a Tati já faz tempo que eu não converso com ela. Tati, vamos jogar alguma coisa aí, Tati. Caramba, precisa. É isso aí. O Bruno Dama até perguntou aqui, depois de vocês encerrarem as atividades com o canal, como que foi criar um novo canal, assim, do zero? Querendo ou não, você já estava acostumado com um certo público, com certa quantidade de visualizações, e quando você criou o seu novo canal lá do Devaneios do Pena, como que foi criar esse canal do zero, assim? Você teve uma dificuldade inicial ou foi uma questão natural mesmo? Não, então, cara, esse canal, eu nem tô pondo energia nele ainda, assim, por isso que ele tá meio que com poucos vídeos. Espero que na publicação, eu, quem sabe, isso me estimule a publicar mais. Ah, cara, eu gosto de muita coisa e tem coisas que eu gosto de me comunicar com as pessoas, e aí esse canal meio que surgiu naturalmente. É uma ideia minha de um lugar que eu possa jogar todas as minhas ideias, né? Por isso do Devaneios do Pena. Mas, em termos de dificuldade, não houve. Que eu também não tenho muita expectativa com ele. Quem sabe, acho que em algum momento eu vou começar a investir nele. Mas, assim, nem tento comparar, sabe? Ah, agora eu tenho poucos fãs. Gente, essas coisas não me motivam. Assim, nossa, falando assim, parece que eu não ligo pra fã. Não, eu adoro... Gente, peraí, vamos lá. Eu adoro esse contato com as pessoas. Eu sou super acessível. Você pode falar comigo. Não, eu realmente gosto do carinho. Mas eu não é isso que vai ficar me pautando. Ai, eu não tenho gente curtindo nessa minha foto e não deu tantos likes. Ai, agora não vou... Não, caguei. Eu quero fazer porque eu tenho essa vontade inerente. Se as pessoas estiverem ali querendo ouvir, querendo saber alguma coisa do que eu tô falando, que bom. Mas, assim, não tô fazendo pra ser famoso, entendeu? Não é esse meu objetivo. Então, Entendi. Tá tranquilo. Eu acho que eu quero ter esse material. Acho que tem coisa muito legal que dá pra gente contribuir com a sociedade. Eu quero deixar isso registrado em algum lugar. Nesse canal vai ser isso. No caso que você começou a produzir podcasts e tal, você tem vontade de produzir algo nesse sentido de podcast pra board games ou RPG, alguma coisa nesse sentido dos hobbies? É, de RPG eu tenho muita vontade, mas acho que, por exemplo, o RP Guaxa já... excelente, é um projeto excelente, gente. Assinem o RP Guaxa. Ó, Guaxa, beijo, tô fazendo propaganda pra você. Então, eu sei lá, pra que que eu vou criar um negócio... Eu sinto falta disso, né? Um audiodrama, alguma coisa mais trabalhada em áudio, em podcast. Mas o Guaxa tá aí, ele faz um excelente trabalho, não tenho por que entrar nesse meio, talvez contribuir com ele, se for o caso. Eu tenho o Beco da Bike já, que é um projeto meu de bicicleta, então, legal. Board game, acho que já tem outras iniciativas de board game, por exemplo, o Jogatina aqui. Então, assim, não tem por que também ficar fazendo. Acho que a gente tem que ir nos campos que não tem, né? Cara, vocês já estão fazendo um ótimo trabalho. Ouvi a entrevista, inclusive, com o Davi Coelho. Depois você me convidou, falou assim, pô, vou ouvir alguma coisa. Aí vi a entrevista, ótimo, inclusive, beijo pro Davi Coelho, sou fã dele também, adoro ele. E, então, não precisa, né, cara? Já tem aí trabalho sendo feito, não precisa ter outro. E por fim, aqui uma pergunta, só pra gente encerrar aqui. você tem vontade ainda de produzir conteúdo de board games em vídeo? Olha, é com dor no coração que o Jogando Offline acabou. Uhum. Com muita dor no coração. Por todos os perrengues, dificuldades, atritos, até porque, né, quando você faz um negócio desse, um projeto desse, a gente tem desgaste pessoal e tudo mais, é óbvio, qualquer lugar que tem, mas a gente amava isso, eu gosto. A gente não terminou, gente, porque brigamos, tá? Todo mundo teoriza, né? É muito engraçado isso. É, não, você brigou com o Sérgio, não brigamos, ninguém, foi nada, foi realmente porque, filho, a gente não conseguia mais, era uma estrutura difícil e conciliar agendas e custos, e chegou uma hora que ficou muito grande. Uhum. Mas eu tenho vontade, sim, essa vontade existe, eu e os outros integrantes, de voltar com o Jogando Offline. Vontade existe. Eu não consigo prometer, não consigo falar, porque a gente não tem uma perspectiva agora, não tem um projeto feito, eu teria que sentar, parar, reprojetar o Jogando Offline, algo viável, teria que ser algo realmente viável economicamente. Então, de repente, usar um patronato, de repente, usar um patrocínio, mas aí, talvez um outro formato, talvez mais barato, não sei, gente, não posso prometer nada, vontade sempre tem. Cara, eu fico torcendo que vocês voltem, porque eu sou muito fã do trabalho de vocês. Obrigado, Zabu. Eu queria agradecer mesmo a participação aí, de aceitar o convite, né, de bater um papo aqui comigo e falar pra galera, né, como que você é, cara, você é incrível, porque você faz tanta coisa aí que eu fiquei impressionado mesmo, assim, e foi muito legal bater um papo contigo. Poxa, muito obrigado, Zabu, obrigado aí, pessoal que tá ouvindo, prazer foi o meu, eu adorei a conversa, tô super solto aqui, adorei, se quiser falar mais 2 horas, eu topava. Falaríamos fácil. Gente, muito obrigado mesmo, e é isso aí, fiquem bem, fiquem felizes, joguem board games. E se caso as pessoas quiserem encontrar você, vamos dar mais endereço aí, vamos fazer mais jabá? Bora, vamos fazer jabá. Eu estou no Twitter, eu não uso Facebook. Uhum. Se você mandou mensagem pra mim, eu não vou ver. Facebook pra mim meio que morreu. Mas Twitter, @peninha_13. Eu tenho o meu canal no YouTube que está moroso, vou investir em algum momento, que é o Devaneios do Pena. Participo do SciCast, podcast sobre ciências, muito divertido. Gente, é um projeto muito legal. Participem, escutem lá. Aí vocês podem, né, quem gosta de me ouvir, enfim, pode ir lá ver nos episódios de ciências todas lá, de matemática. Spin de notícia. Spin de notícia também, que é um projeto paralelo do SciCast. Notícias diárias, todo dia, às vezes eu tô lá também. O Beco da Bike, que é o meu projeto de bicicleta, esse muito legal. Eu vou botar legal. Pra ouvir, porque eu comecei a andar de bicicleta agora e eu tô nessa Olha hype. Aí. Zabu, tem que ouvir agora, eu vou cara, ouvir sério, agora é muito mesmo, legal. Eu vou parar aqui pra gravação. Já para agora, já começa. O projeto é muito legal. O que mais? Eu acho que é isso. Essas são as mídias que eu tô mais participando agora. Cara, muito obrigado mesmo, de coração. Fiquei muito feliz de poder gravar contigo, então. Gente, lembrando, deixe os comentários aí. Provavelmente o Pena vai aparecer lá no Ludopedia pra... Ah, quero mais um jabá. Ah. Desculpa, último, perdão. Eu tô vendendo uns jogos. Eu tô vendendo jogos na Ludopedia. Quem quiser, vendendo, leiloando, eu tô tentando leiloar aqui o meu Arcadia Quest Inferno, deslacrado, preciso de dinheiro. Você usa Telegram, ô Pena? Não uso, cara. Lá eu tenho um grupo de venda e de coisa lá também, se quiser. Ai, caramba, acho que eu vou entrar só pra vender. E eu tô pensando, eu tenho muito jogo, vários que eu não tô jogando, enfim, que eu preciso de espaço aqui em casa, eu vou vender. Então fiquem de olho lá no meu perfil, Pena. É o Pena, meu perfil na Ludopedia. E se vocês me chamarem lá, eu vou bater papo lá também, que eu tô com saudade de vocês. Então é isso, gente. Ficamos por aqui em mais uma edição do Ficha do Jogador. Abraços e até o próximo turno.